Juliette no solo 5-1. Direita Alfa e Juliette, portão 9. Direita Alfa e Juliette, portão 09, igual no 607. Cópia. Cópia, tá 3171. Autorizado 360 Guarulhos, saída da El Leda, após Leda Bridge, curva direita, após decolagem no zero, após Bridge, após Zulu no meia, Bravo até Zulu, direto Trive, após conforme. Controle 120 decimal 8, aciona 5072. Autorizado Guarulhos, de voo 360, decola da 10 na saída da El, Leda, após Leda Bridge, intercepta a Zulu no meia, Bravo até Zulu, Trive, segue conforme. Após a decolagem, primeiro curva direita, 120, acima 8 é o controle, 5072, o código de tráfego condensado 3171. Portão 612 vai chamar quanto quilômetro? Tá 3171. O 897, complete final, chame torre no 86. Agora 14, 186, grato, bom dia, bom serviço, boa noite, 97. Salvador, bom dia, gol 1897, está na final da X-Ray. 1897, reporte avistando, baixar travado, ajuste 1018, vento de 190 com 8 nós. Ok, vai acusar visual contra a baixada de travado, gol 1897. Vitor, Charlie, até o confirmo estacionamento. A ideal é a 287. Só um instantinho, já vou pagar sua cópia. Eu livre acionamento. Autorizador 10, Marcos, cargo 9832. Cargo 9832, complete final, chame torre no 8, decimal 612. Torre 8 também, 9832. Salvador, bom dia, APSA Cargo 9832, ILS Cristal 10 baixa travada. APSA Cargo 9832, continue a aproximação, reporte avistando. Ok, continuando a aproximação, reporte avistando, 9832. Moro 897 no solo 57, direita Alfa e Juliette Portão 3. Direita Alfa e Juliette Portão 3, gol 1897. Avistado 150 com 8 nós. Cheque o trem livre pouso. Travada livre pouso. Solo 00, tá livre até o Pátio 3. Livre até o Pátio 3, 9832. Vitor, Tchale, até o Copa. Uma centena para Sierra Novembro, Tango Yankee. Direto da coluna da 17, curva direita, saída Arbor. 120-5065. Direcionamento chame táxi. Thank you. 9832, Solo 01, Taxi Alfa de 3. Alfa Kilo Pode 3, Axa 983. O meu Golf Victor, copia. Golf Victor autorizado, Sierra Novembro aqui, Sierra, uma centena. Direto, decola da 17, curva esquerda, Momo direto, controle 120, decimal 8, transponder 5067. Está pronto o táxi já? Gente, livre acionar, chama táxi, qual parte? Parte 5? Gente. Salvador, bom dia, até 3890, autorização Recife 330. Fecha, 3890, um minuto para cópia. Olha. Bom dia, o Gol 1642, autorização de tráfego Recife. 42, qual horário, seu plano? Aguarde. Desculpa, eu achei que fosse ao 20, é o 30... É, só para informar aí, temos transporte de óbito também. Sim, informar o quê? Estamos transportando órgãos vitais. Cliente, seu plano deve chegar em mais 5 minutos. Eu posso proporcionar? Reportaremos. Vitor Charlie, hotel, táxi autorizado, chama na Sapá. 3890, cópia. Tá pronto, autorizado Recife 330, ao 0558. Decola pistão 1-0, curva esquerda, fuca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5106. Autorizado Recife 330, Upper Whisky 58, decola 1-0, curva esquerda, fuca Aracaju, 208, controle 5106. Correto, chama o pushback acionamento. Chora. Salvador, Gol 1804, bom dia. Autorização, Galeão 360, centro da Gol. Gol 1804, Galeão autorizado, 360, upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, Dael Leda Brit. Controle 120, decimal 8, transponder 5110. Autorizado, 360, conforme o fator plano, estamos bem. Decolada 10, curva direita, Dael Leda Brit. 1208, controle 5110, transformador, 1804. 1804, está correto, chama o pushback acionamento. Muito mais. Fita táxi autorizado, chama na papá, o número 2, na papá. Está autorizando 53, informação Golf. 3153, identifique. Autorizado a chegada Golf. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4 mil no 0 no 8, desça no 5 3. Tá 3171. 3171, prossiga. Prossiga 3171. Pushback acionamento no 612. Autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar ataque. 17, repórter lendo e pronto, Vitor Charlie Hotel. Mesmo 71, não escuta? Na escuta, prossegue da 3171. Pro táxi, o senhor chama em 1-2-1-2-1-9. 219, pra 3171. 3890, não escuta? 3890, corre. A senhora escuta, senhora. Tá, o pushback, o senhor chama em 1-2-1-9. 2-1 o quê? 1-2-1-9. 9, obrigado. 1-8-0-4, escuta. 1-8-0-4, escuta. 1-8-0-4, escuta. Para o pushback, chama 1-2-1-9. 2-1-9, ok, obrigado. 942 está na escuta? Uno 642 do solo. Tá na escuta. Tá pronto pra quadro? Afirmativo. Uno 642, autorizado Recife 390, previsto 58. Decola pistão 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5120. Sendo até autorizado decolagem, 190 para as 89. 58. Decola da 10, na Puca da Caju. 1208 é o controle, 5120 transponder, vou no 642. 642 correto, corrigindo, 642 correto, chama para o estacionamento. Tá valendo, obrigado. Ingresso, reporte aéreo pronto. Aerotel da Colada 14, controle 120, decimal 8. 120, tô salatão. Bom dia, Patatango, Vitor Tchad Hotel, decola Abo, passa 1.800 na sua escuta. Vitor Tchad Hotel, sobe para o nível 100, sai da Abo, vigilância radar. 100, vigilância, solicita o nível final 120. Guarda a direção do centro Recife. Gente, aguarda a Tchad Hotel. Let's go, request a sequence de Campinas, para o 360. Zero 069, good morning, call ground on frequency 1190, to copy 8 clearance. 1290, so long as 04069. Solid ground, good morning, 04069, with golf request, that is clearance to Campinas, flight level 360. Azul 4069, aproveito Campinas, flight level 360. Official 16, departure, runway 10, right turn, dial, and then Leda, and then bridge. Departure control 120.8, and squawk 5117. Clear to Campinas, flight level 360, via flight plan route, approach 16. Departure runway 10, right turn, dial departure, then fly direct to Leda, then Bridgie. Control 120.8, squawk 5117, Azul 4069. Azul 4069, read back correct, come right, flight setup and push. Will 4, push, Azul 4069. Paulo Salvador, transição foi muito baixa, eu copiei 4 e 2. Pode confirmar o PLB e a autonomia? Confirma agora como recebeu para 3171. Pareza 5. Confirma? Sim, pode prosseguir. Ok. Para o táxi, com 168 a bordo, alterna com fim. Está com 4 horas e 10 de autonomia. Está 3171, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto 0090, torre 1862, altimetro 0098. Bate o Índia Alfa, atmosfera 126, com o 3171. 08, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia. Passamos o Romeu Golf Vitor na Momo. Romeu Golf Vitor, sobe para 3000 pés e sai da Momo, vigilância radar. você o perfil da saída, o Romeu Golf Vito. Na 3171, autorizado a HND colar pistão na 0, ventro 200 graus, 08 nós. Autorizado a HND colar na 0, na 3171. 4, na posição número 10, para prospectamento. 1804, posição 10, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 1804. Bom dia, chame Solo 121 decimal 9 para cópia. 120, Vitor Salotel. Meu Golf Vitor traz posição de 1 para 12 horas e 7 milhas de deslocamento sul. Um Airbus 320.